Salvador, boa, Dan 3895. Google no 044 a 1 milha, 2 milhas para externo, baixar a trava. Gente no 044, ajuste no 012, confirmando, já baixou a travada? Firma, baixou e travou. Pouso autorizado, 110, vento em Salvador, 100 graus, 19. Pouso, gol no 044, pistão no 0. Salvador, boa, TAM 3895. 3895, aguarde cota agora hoje. Obrigado, vai ser da Eulia da Bridge? Afirmativo. Valeu. O 407 na escuta, na parascópia. Você, 407? O azul 4207 está autorizado para o Rio de Janeiro Santos Dumont, nível 360, pela Amper Zulu 10 até ESMAP. Após segue conforme coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, perdão. Inicialmente na subida da EL até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após voa direto bridge. O transponder é o 5022 e o controle em 120.8. Prisão nível 360 para Santos Dumont, na Alpeslo 10, espaço após conforme. Decola 10, curva à direita, saiu da Euleda após bridge. Transponder 5022 e o controle saída 120.8. Correto, azul 4207, chama para o acionamento. Portanto, obrigado. Né? 35367 na escuta para a copa. Você escuta pra nós. Trip 5367. Está autorizado para João Pessoa, nível 170 pela Golf 677. Recola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5011 e o controle em 120.8. Cotejo. Trip 5367. Autorizado para João Pessoa, nível 170, via Golf 677, decolador 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5011, poderia repetir a frequência do controle? 120.8 a frequência do controle. Correto, chama para o acionamento 5367. Agora bora para o acionamento 5367. TAM 3895 na escuta para a copa. 5 na escuta. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Amper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto posição Trive, após coordenação com centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na perfil da subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as suas restrições, e após voo direto bridge. O transponder é o 5013, o controle em 120.8, cotejo. Está autorizado Guarulhos no 340, via Apesulou no 6, THZ, Trive, e aí de acordo com o centro. Decola na 10, na Dael, Leda, Bridge, com curva à direita, cumprindo todas as restrições, 50 no 3, 29208. Correto, 3895, chama para o posicionamento. 3895. Boa tarde, o voo 044 se livrou. Boa, 1044, taxi na Alfa e chame antes da... Perdão, está autorizado já via Alfa e Juliette para o portão 4. Muito obrigado, Alfa e Juliette para o 4. Oxanem é 200, desça ao nível 050, a chegada é Mari. Aguenta Mari, Oxanem é 200. dia, está autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5004, controle opera em 120.8, Cotege. Diante 390, Salvador autorizado, via Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda após na saída Puca Caju, aciona 5004 e o controle em 1208, voo no 260. Voo no 260, correto, cotejamento, chama para o acionamento. Ok, caminhando com pronto acionamento, 1260. Já 06, prossiga. Boa, 2 a bordo, ciente, já tá pronto a entrar. Mas fora do solo, 130 com 10 nós. Salvador 35367, pote 3 para o Puxo Aéreo para a noite. Perdão, confirme. 35367, pote 3 para o Puxo Aéreo para a noite. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro 0112. Leve o Puxo Aéreo para a noite, chamar para o táxi 35367. M2200, desça 3 mil pés. Mantenha a proa de duna, ajuste de altímetro no 0, no 2. 3.000, proa de duna, altímetro 6200. Bahia, decolado aos 29, controle 1208. 7120806. Confio aí. Bom dia, eu tô 3191, sente na horta, pronto, pronto. 3191, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvido e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, e após voo direto Bridge. O transponder é o 5015 e o controle em 120.8, Cotejo. Autorizado Galeão 380, pela Upper Zulu 10 até ESMAP. Controle em 120.8, ok? Chame para o operacionamento. 120.8, poderia coordenar o 340 por 3190. O senhor está solicitando o 34, é isso? Eu vou checar com o Recife agora, então, confirmação. Afirmativo, tem uma pegadinha para o do plano aí. Gol no 777, copiou 340, Porto Seguro? Afirmativo. O gol no 777 autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, e após voo direto para o destino. O transponder é o 5027, o controle em 120.8, Cotejo. Ah. 3340, segundo ano 10, curva direita, da Euleda, após Leda direto Porto Seguro, transponder 5027, controle 208, gol no 777. Correto, gol no 777, chama para o relacionamento no portão 5. 77. Está 3191 na escuta? 3191 na escuta. 3191 na escuta? 3191 na escuta. Está 3191, só confirmando, então o nível será o 340, o restante da autorização permanece, ok? 340, 3191. É só o azul 4207, pushback está. O azul 4207, aguarde um instante para o pushback, ok? Tem uma expectativa de 3 minutinhos para o seu push. Entendi. Azul, clica para o. 100. Posso? Yes, it's possible. Send to 100. Thank you, sir. Salvador 5367 com 51 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Recife, está pronto para o táxi. Está livre o táxi, pátio 1 e Índia, no ponto de espera a torre 1895, boa tarde. Livre táxi, pátio 1 Índia, no ponto de espera 1895, torre 35367. Está 3191, autorizado o posicionamento no meia dúzia, chama para o táxi, o altímetro 10012. O azul 4207, coordena com a equipe de solo, assim que a TR da Trip tiver liberada a retaguarda, está autorizado seu push, chama para o táxi, o altímetro 10012. que o ATR liberar a retaguarda e você puxa os 242 da ponta. Bom dia, 35367, espera dar um reserva. Gente, o trip autorizado, ingresso de decolagem, uma centena com 10. Deverão decolar 10-35367. Rio 9811 está livre e o puxa acionamento no pátio 3, chama para táxi. Zona 6200. Complete a aproximação, chama a torre. 11895, bom pouso. 1195, obrigado, 6200. Rio 6200, LS da 10. 6200, continue aguardando pista livre. Tip level 100 of the visual conditions. 5230. Clear until 3,000 feet, join age 1012, 3P5220. Okay, continue, 3,000, 1018. 1012. 12, sorry. 120 graus, 129. Depois 10, 6200. Decolada 37, controle 1208. 20? Firmão 208? Firmo 208, trip. Tá, obrigado. Salvador, bom dia, trip 5367. 5367, bom dia, contato radar. Suba 1-70, saída PUC. Saída PUC, ascensão 170, trip 5367. Chama a torre, 11895, bom pouso, Mike é com Delta. Salvador, papapá, Mike é com Delta, passou do Guaçu, visão para o Nato na curta final da 10. Faz, 1500 pés e a corredor, confirme pessoas a bordo. 10? Ah, dá cativo, preciso uma base pela direita da 10. Gente, autorizado, base pela direita da 17, o Mike é com Delta. Autorizado, base pela direita da 17, só para a direita do base. Falou, 427 para o táxi, 111 a bordo, autonomia 0335, alterna a vitória. Um a bordo, é isso? 3 horas e 35 vitória, tá 3191, é isso? Não, negativo, 24207. 111, 1111 a bordo. Autonomia 0335, alterna vitória. Ok, ciente, o azul 4207, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, boa tarde. Táxi à direita, torre 1895, 4207. 70 milhas, 78 milhas, do oeste de Salvador, chame. Corrige, 60, 60 milhas de Salvador, chame o controle de 1201 no bom voo. Trip 5220 descent 2000 feet UNH, remains 1012, clear final ILS approach to runway 10 report on localizer course. flight 2000, is approved, localized approach. Acknowledge for you, sir. Tchau, tchau. Aqui no Quebec, Serra, está pistando tráfego na sinal do 10. Tráfego em sua posição agora de 3 horas. 4 milhas e meia, cruzando 4 mil pés na TR da Trip. Está pistando? Ok, mantendo separado visualmente o tráfego, foi na prova da rotatória. Na 200, táxi na Alfa, chame a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, no 6200. Mike Eco Delta, pouso autorizado na 17, uma centena com Delta. Sempre pouso no 7, Delta. Salvador, 1407, considera fazer a volta. Azul autorizado, ingresso de decolagem, 120 com 10. E além de decolar, 1407. Prefere regressar pela rotatória ou via Xé Litoral? Gente, reporte através do Parque de Situação do Guardião 06. Establish a course, 5220. Complete approach, Nicola Salvador Tower, 118.95, good day, sir. 18.5, take care, so long. Water Tower, good morning, 35220. 5220, check land gear. Still on lock, good confirm. Flight drop is out of service. Okay, sir. Okay, 5220, continue approaching, stand by and evacuate. Stand by. 42, frequência livre estação. Olá. Bom dia, são 3191, está no ponto de espera 2-1-0, pronto. 3191, manter parte perto. Vai manter 3191. Escuta. Abraço, Thiago. Quase correndo. Salvador, tá? 3895, pushback, acionamento 03. Aguarde, tá 3895, aguarde um instante. 3895. 4207, decolado aos 43, controle 208. 208, aos 4207. Livre o táxi via pátio 1 no Índia para o ponto de espera da 10, a torre 1895, boa tarde. Aí, ó, azul 4207. Para o táxi. Autorizado, puxão do táxi da base do cargueiro, passar lá em trabalho, então, 3295. Catango. Já tá acionado? Gente, é só translado? Gente, Delta Sione, reporte para o traslado Zulu. Estacionamento voo no 777 Gate 5. Estacionamento voo no 777 Gate 5. No 77 tem um cargueiro agora à sua cauda. Assim que ele estiver liberado, está livre o push para o táxi. O altímetro no 012. Mati, após o cargueiro, para o push para o táxi, no 777. Torre 11895, bom posto, aqui no Quebec. Torre de Papa Tango, aqui no Quebec. Firme. Papa Tango, aqui no Quebec. Guerra está presente direto para 17, reporta a curva. Reporta a curva. 4082, acima de identificação, desceu 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela, 04082. Trip 5220, né? Ground at 56, right, ground 120, 121, decimal 90. 121, vamos o Lune, esse táxi, cruza 17, Quebec, Mike, repórter Lima. Firmo. Solo trip 5220. É o trip 5220. 5220, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, 5220. Confirme chamando o solo. Eu não tenho o seu. É o 9811, a torre 1895. O Rio 9811, torre 11895. Rio, prossiga. Autorizado, ingresso da colagem. 130 com 10. Vai aguardar o gol, pode ser autorizado de ingresso, parte 3. 082, desça 2.000 pés. Ajuste 1012, sem restrições. 2.000 pés, 1.012, sem restrições. Ajuste 082. Dá instruções da viatura da Efraero, fazer o follow me do senhor. Posterior pushback. Autorizado, posterior, que ela quer. Dan 3191, aos 48, controle 1208. 208, vai dizer, tá bom. 2, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, torre 1895, bom dia. Livre, táxi à direita, torre 1895, ponto de espera, bom trabalho. O trip 5220, após o gol, ingresse via Juliette, após a esquerda, parte 3. Após o gol, Juliette, parte 3, 5220. Para o táxi, gol no 777, 2 horas e 14, VOB 178, alternando Aracaju. Livre o táxi, parte 1, no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, boa tarde. Parte 1, no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, boa tarde, no 777. Paulo Salvador 1260, acionamento na posição posterior do pushback. Estamos, o Zulu prossegue seguindo a viatura infraero até o Pátio 3 na escuta. Paulo Salvador 260. Chamando o sol? 260, acionamento na posição posterior do pushback. Sim, só um instantinho para iniciar. Na minha escuta, aguardando o gol no 260. Ok, podemos acionar na posição? Sim, Negativo, só um instante, por gentileza, devido a obras no pátio 1. Uma aeronave retaguarda prosseguindo agora, táxi seguindo a viatura da Infraero. Só um instante, coordenação. Ok, aguarda. Bom dia, Salvador. Zero, sai da Momo. 310 na Momo, 9811. O vento 120 com 10. Sempre quer decolagem no 0-3-8-9-5. Back Serra 50, direita, parte 5, frequência livre a estacionar. Uno 260, seguindo instruções da equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Ok, vamos tracionar na posição, chamaremos para o Oco, deck 260. Uno. Ok, o Golo 260, esteja atento às instruções da equipe de solo, de acordo com o Notan, ok? Tem que puxar aí até através do portão 8 e após acionar. Olha, a gente está com a PU inoperante, eu não tenho como puxar a aeronave e dar partida, eu preciso dar partida com um dos motores na posição. Então aguarde o instante. Juliette, Tango Zulu, é isso? Observe aí o balizador, ok? Eu não tenho a posição que o senhor vai parquear. Ah, é uma posição definida como ponto de sequenciamento via curva operacional, entre os centros, para facilitar o sequenciamento da Fortaleza, mas realmente acho que não está previsto na sua rota. Poderia soletrar novamente? Alfa Bravo e Uniforme, Charlie e Uniforme. Alfa Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme. Obrigado. No 4082, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado ILS, Azul 4082. Solo Salvador, é o 044, autorização recente da Papá. Uno 044, 390 para Recife, aprovado, autorizado pelo I-58. Decola da cabeceira Uno 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5041, controle no V0, 10-8. 390, autorizado para Recife, no final I-58, decolará 10, morrer com a esquerda, desceu Puca, Caju. 50, mais uma zona, V0814, ali, 10 para Patavô. O 044 correto, chama para o acionamento. Vai chamar, grato. Meia, reporte Itapuã, ajuste 1012. Afirmativo, já aproxima Itapuã, que a sua resposta é emitida na pista 197. Confirme, TGL 97. Afirmo. Tá interessante, quantos TGL? O que for possível aí sem atrapalhar o serviço de vocês. Salvador, tá 3895. 3895, bom dia, contato radar, suba 340, saída da EL. Contato radar, 340, Radael, pode voar da EL, com referência de slide. Reporte na final da 17. Vende. 3895, controle, 120.8. No 777, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, com 777. Após a Buco, qual seria a próxima prova para o 9891? Após a Buco, ingresso na Terminal Fortaleza com controle. Aí eu não sei se tem que estar prevista, comandante. Eu realmente não sei dizer de cabeça. Segundo o colega aqui, provavelmente Foxtrot Zulu 366 com procedimento RNAV. Zona 91, chame Recife 125 decimal 1, bom voo. 1251, bom dia, meu colega. 06, autorizado na 17. Pouso e aguarde instruções para a TGR. Ciente, estou, vou pousar no terço gramado ao lado da cabeceira em treinamento e aguardando para a nova decolagem. Aguarde, 981. Aguardando, 981. Isabelete, azul 4082. Azul 4082, complete, chama a torre em 1-1-8-9-5, bom pouso. É, torre 1895, azul 4082, obrigado, bom dia. Chame Centro Recife em 125 decimal 45, bom dia, bom voo. 989. Prossiga, senhor. Centro Recife orienta que a prova ideal para a Buco da presente seria 017. Ok, Marquinhos, nós já estamos na prova de Abuco. Pronto, o centro orienta que mantém a prova de Abuco, que é o ponto de entrada na Terminal Fortaleza. É compulsório esse ponto para voo do instrumento. Ok, Marquinhos, mantendo a Buco, é que a nossa autorização tinha sido ao IS-50. Aham, exatamente, porém realmente em algum ponto o centro ia orientar o senhor a voar esse ponto para ingresso na Terminal. Perfeitamente, mantendo a flor de abuso, o 9841. Pouso autorizado, pista 10012, azul 4082. Bono 777, controle. 1208 ao 57. 208, boa. Arma 100, Revolta 10, curva direita, da El Leda Bridge. 040-208.62. Correto, chama para acionamento, Ocean 62 no 3. Contato radar, bom nível 340, saída da EL. 340 na da EL, 777. Gente, então, prossiga então para o norte sem interferir com a 10. É, estou visual, a decolagem para o norte sem interferir com a 10. 120 com 10, o Guardião 06. Pode voar na frontilha, perdão. Autorizado. Faz 180 e retorna para a cabeceira. Pro terço gramado, desculpa. Zero meia ciente, reporte na final da... Ciente, já ingressando na final. Bom dia, 3204, senhor, identificação, decisão 050, vigilância, chegada à maré. 050, maré, 3204, estação. 3895, passe nível 1140. 3895, Recife, agora 125, décima 1, bom voo. 251, boa, até 3895. E o 981, centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 126, 6685, grato pela atenção, 9891. Solo 58, direito 129. Direito 129, 4090. Controle, então 3804, pode pôr em status para editar uma formação aqui na Flor de Maré? Autorizado, está, 3804. Está, direto 3804. Temos 3 horas e 12, alternando o Natal. Livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera Torre 1895, boa tarde. Passando via Indy Alpha, no ponto de espera 1895, bom 2-0, uma boa. No solo, na centena com 8, 7. Base, táxi aprovado via Alpha Juliette, portão 01. Alpha Juliette, pro 01, 4-0-2. Setor Sul ou Norte? Vamos retornar a Controle Sul, a gente vai ver se vai atrapalhar o 190. Gente, autorizado então, Proa Sul, faça pela direita o circuito. Gente, Proa Sul, pela direita o circuito 06. Paulo, 0-4-4 da Gol, posição 4, feedback da senhora, pronto. Decolagem, 1-4-0 graus, 8-9. A linha decola, dá 1-0-2-6-0. 0-1-2. Senta, faz o azul, tá livre, 1-0-4-4. Good morning, ground, American, 238. 10-2-3-8, ready to copy, flight level 360 to Miami. Go ahead, American 238. American 238, clear to Miami, initially in the flight level 360, the first airway is Upper Zulu 20. Take off from runway 10 with left turn to mobile departure and flock transition. Transponder 5030 and departure control frequency 120.8. Right back. 238 is cleared to Miami via Upper Zulu 20, flight level 360, on runway 10, left turn, lock transition 5030, 120.8. Just to confirm, mobile departure, Mikey Oscar. Mikey Oscar is the SID, and after that, flock transition, okay? Mobile departure, flock transition. That's correct. Call me when I'm ready for pushback and startup. Okay. Eu tenho inscrições 2012, reporta no lote, na 3204. Voo no 777 Centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 25 ano, agora no 2004 controle 120 decimal 8 208, bom dia. de Salvador, bom dia, Gol no 260. 260, contato radar, só 390, saída PUCA. 390, subida PUCA, Gol no 260. Confirma, vai remeter de novo? Afirmativo, tô autorizado. Sur. Tanto faz, tô que manda. Tem nada, só você que tá voando agora. Ah, ok, então a gente vai decolar com pro sul, fazer o serviço pela direita. Gente, reporte fora do solo, uma centena com 10. Obrigado. Solo 044 para o táxi, alternamos Natal, 3 horas e 5, eu tô na minha 77 agora. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, boa tarde. Táxi à direita, 1895, obrigado. Base para o final da 1706. 06, pouso autorizado, 17, 120 com 8. Autorizado. Aí. Salvador, é o Gol 10, 4, muito boa tarde. E quanto espera da 10 na próxima? Ciente, autorizado, ingresso de decolagem, 90, 130 graus, 89. Ciente, a linha decola, 06, arremeta com Pro Norte agora e reporte para fazer mais um pouso. Usado 06, regressa novamente para pouso na cabeceira. Guardião ciente, reporte na final para 17. Ciente já na final. Tomei ciente, pouso autorizado 17. Ciente. No 044, os 10, controle, 208. 08, com controle, confirma? Confirmo, 208, controle. Obrigado. Olha aí, o gol 1044, passa meu na Cisco. Bom dia, 1044, contato radar, só 390, sai da PUCA. A PUCA 390, 1044. American 238, follow the instructions of the ground staff and call me ready for taxi. Call you ready for taxi, American 238. Para mais prosseguimento, 06. Zero meia ciente, com a intenção agora. Gente, de novo, decola para o norte, 130 com 8. Curva direita, para o corredor Axé, restrito a 1 mil pés, até a liberação do controle, na frequência 120.8, e o transponder é o 0263, cotejo. Torre Salvador, muito bom dia. 3804 Atam, passando Simbra, baixado, travado, totalmente visual. 04, ciente, informa helicóptero ao norte do campo. O vento em Salvador, 140 graus, 8 nós, ajuste no 0, no 2, pouso autorizado, não no 0. Estimativo, ciente no tráfego, livre pouso no 0, tanto 3804. Correio, Guardião 06, tá visual com tanque cruzou Simbra. A intenção é fazer uma autorrotação 360 para cabeceira após o pouso aí do tanque. Gente, mantenha o setor norte após o tanque, o senhor faz aí o procedimento solicitado. Gente, tô prosseguindo para mil pés. Dois no 3 já tá completamente pronto, o Finger já foi desconectado aí, confere. Já, o Finger saiu, o trator está aqui, está tudo certinho. Ok, está autorizado então, inicia de imediato, o altímetro no 0 no 2, chama para o táxi, hoje é 62 e no 3. Chama 2, 1, 6, sem identificação, desse é o 050, vigilado, chegada maré. E o 360. 06, a critério aí do senhor. Sim, obrigado. E 2011 agora, no ajuste, 140.89. 3804, solo 14, direito, 19. 219, livrando 38, hermano. O 06 que é o do governador? É. A gente tá o comandante novo, tá chegando? Treinamento periódico aqui. Tô tirando o couro do Juan. Quem tá modulando é o... Dourado. Gente, abraço. Alfa, chamante da Juliette, tá 3804. Ano, 06. Gente, 140 com 8. Para o táxi do PNM 2213, está com 132 a bordo, 3 horas e 40, internada Guarulhos. Está livre o táxi, à direita, no ponto de espera, a torre 1895, o altímetro agora 1011, tem uma boa tarde, hoje é 6203. 1011, na espera, 1895, obrigado, boa tarde. Sério, tem nem o ano, 150 por 8. Falou. ...044, chame Recife, 126, décima 8, 5, morro. 2685, obrigado. Ingresso na Juliette, dando 3204. 3216, mantém a posição, aguarde antes da Juliette. É, o TAM 3804, módulo, senhor. TAM 3804, mantém a posição antes da Juliette. Mantém. Ingresse via Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, TAM 3804. Estamos Zulu, tá livre o táxi, chama para ingresso no pátio principal. 213, autorizado, ingresso, decolagem, 120 por 10. Decolagem, chamando 62, 13. Vou 4, 6, 3. Vai iniciar o procedimento, 06. Cliente, autorizado na 17, 120.8. Cliente iniciado. Com curva à direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, após direto Ilhéus. Transponder é 5403, o controle 120.8. Autorizado Ilhéus, 180.10. Curva direita da El Leda após direto Ilhéus. 5403 transponder, 28, controle 443. Confirmando o transponder é 5043, ok? 5043, obrigado. Correto, chama para o posto. Zé Estão Zulu, está livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895. Qual é o nome desse procedimento que o senhor fez agora? Autorotação da bandela. Esse é o 360 ou 180? É o 360. Gente, obrigado. Vou prosseguir para o posto, segurando aqui. Gente, considere o final 19, prossiga à direita, vá até o Gré. Aqui, ó.